Caríssimos irmãos e irmãs, nesta solenidade do Cristo Rei, a Igreja convida-nos a contemplar no Evangelho Jesus Cristo preso diante do poder político da altura, representado por Pilatos. Esse diálogo entre Cristo e Pilatos, o diálogo em que Jesus afirma que é rei, tu dizes, eu sou rei, esse diálogo é um diálogo extraordinário. Pilatos nunca teve, nem terá, até o fim da sua vida, uma conversa como aquela. Uma conversa com o próprio Deus. Apesar de maniatado e à mercê da débil vontade do governador, com as suas mansas palavras, Jesus continua a ser rei. De acordo com os critérios mundanos, parece que é Pilatos quem julga Jesus e realmente levá-lo-á à morte. Porém, perante Deus e perante a história, é Pilatos que está a ser julgado. Para a história, passará como um governante débil e cobarde, precisamente por não ter sido capaz de defender alguém que ele próprio declarou inocente. A opinião pública, o amor ao próprio cargo, ao seu bem-estar, pesou muito mais do que a justiça que deveria ter levado a termo. Jesus não é rei deste mundo, como explica a Pilatos, mas é o rei. E o reinado de Cristo tem vários sinais. Aqueles que amam a verdade escutam a sua voz. O próprio Jesus explica isso a Pilatos. No reinado de Cristo as pessoas são livres. E se quiserem, podem aderir em qualquer momento ao Senhor. Ninguém está vedado de aderir a Cristo Rei, a reconhecer Jesus como o seu Rei, o Rei da sua vida, da sua história, do seu destino. Essa certeza, ou essa convicção, que nos leva a ver Jesus como um rei não tirânico, não déspota, mas um rei amável, que nos quer conquistar pelo amor, que não força, como não forçou Pilatos a tomar a decisão correta, mas que lhe dá todos os meios para poder decidir bem, se assim o tivesse querido. Esse rei amável, que conta connosco, que nos diz as coisas como são, que não atenua as exigências do seu seguimento. Quem quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me, dirá o Senhor. Pois esse reinado tem que nos encher, ou esse rei tem que nos encher de alegria. Hoje, como sabeis, celebramos também a Jornada Mundial da Juventude, quando se celebra a nível diocesano. A festa passou a ser, esta festa da juventude passou a ser celebrada na festa de Cristo, na solenidade de Cristo Rei. E, como sempre, o Santo Padre escreveu uma mensagem, sobretudo dirigida aos jovens, a propósito deste dia. E dessa mensagem eu queria reter dois parágrafos. No primeiro diz assim o Papa: cada um de nós pode ouvir no fundo do coração esta voz que lhe diz: confio em ti, conheço a tua história e tomo-a nas minhas mãos juntamente contigo. Apesar de muitas vezes ter estado contra mim, escolho-te e torno-te minha testemunha. São palavras que não podem deixar de nos tocar. Jesus é rei e, para constituir, por dizer de alguma maneira, o seu exército, o exército do grande rei, Nosso Senhor não rejeita ninguém que se queira alistar. A história passada, que às vezes pode ter sido menos feliz, às vezes com debilidades, às vezes até com ataques ao próprio Cristo, não é motivo para que a pessoa não se possa alistar, para que possa retificar. Uma das grandes tragédias ocultas nos nossos dias, penso eu, e a quantidade de pessoas que pensam que passou-lhes a oportunidade de fazerem alguma coisa boa nesta vida, de serem santos, de serem bons cristãos, esqueceram-se que têm uma missão e parece que vegetam, sobrenaturalmente falando, sobrevivem, mas não se sentem chamados para esse exército do grande rei. E esse exército está composto por todo tipo de pessoas. Coxos, cegos, pessoas com debilidades, publicanos, mulheres de má vida, tanto faz. Para Cristo tanto faz. Basta que uma pessoa queira vir ter com o Nosso Senhor, reconheça a sua voz, reconheça a verdade da sua história, não se trata de a negar, pedir perdão ao Senhor, peça perdão ao Nosso Senhor e confie que Ele continua a confiar tanto nela, nessa pessoa, como se não tivesse feito nada mal no passado. Esta certeza de que Cristo Rei convida-nos a todos a nos aproximarmos, também tem como corolário óbvio que não rejeitamos ninguém. Aquele pensamento que nos pode surgir na cabeça, bem, esta pessoa vive à margem de Deus, não quer saber nada, vou deixá-la sossegada, talvez não se interesse por estas coisas. Pois esse tipo de pensamento é perverso, porque Cristo, o nosso Rei, está interessado em todos. E não nos esqueçamos que para que uma pessoa mude a sua orientação fundamental, basta um segundo. Basta uma decisão. Claro que depois terá que retificar muita coisa e tentar reconstruir o que destruiu na sua vida, mas basta uma decisão. Uma pessoa que esteve sempre longe de Deus e que um dia se converte e torna-se um grande amigo do Senhor. São Paulo é o protótipo desse exemplo. Alguém que perseguia a Igreja de Cristo e numa manhã ou numa tarde, com uma voz e uma luz, converte-se num grande seguidor de Jesus, num grande apóstolo. Lembro-me agora de um livro de um autor famoso, André Froissart, que conta a sua conversão. No primeiro capítulo do livro, ele diz uma coisa deste género. O livro chama-se Deus Existe, Eu Encontrei-o. E diz assim: eu era ateu, militava no Partido Comunista, na altura, era profundamente anticatólico, anti-igreja. Vou entrar agora, assim descreve ele a sua situação, vou entrar agora numa igreja que tem o Santíssimo exposto e poucos minutos depois vou sair de lá católico. Claro, depois tem todo o livro para explicar o seu percurso, mas há um momento em que se dá a viragem e é esta que ele descreve assim. Pensemos, caríssimos irmãos e irmãs, quantos São Paulos temos ao nosso lado? Pessoas que parece que de facto estão longe de Deus, mas que continuam a ser convidadas a deixar-se governar pelo melhor rei do mundo, o rei do universo, o verdadeiro rei. O Santo Padre, também na mensagem aos jovens, dizia-nos que era bom fazer a pergunta que fez São Paulo quando houve a voz que o deitou ao chão: quem és tu, Senhor? E acrescenta o Papa: trata-se de uma questão extremamente importante e todos nós, mais cedo ou mais tarde na vida, a devemos colocar. Não basta ter ouvido outros a falarem de Cristo, é necessário falar com Ele pessoalmente. No fundo, rezar é isto. Todos nós somos convidados a situar-nos pessoalmente diante de Jesus. Por isso o diálogo com Pilatos é tão ilustrativo. Situarmos nós próprios diante de Nosso Senhor. Às vezes pode parecer que somos nós que o estamos a julgar, a Deus. Somos nós que detemos nas nossas mãos o futuro de Deus na história da humanidade. E isso é um grande absurdo, é um grande engano, uma grande miragem. pode ser uma miragem nossa, um engano nosso, uma ilusão nossa ou de outros. O Senhor, Rei do Universo, é paciente, dá-nos razões, dá-nos as suas graças, sobretudo, e convida-nos. Vem comigo, segue-me. Que bom seria, caríssimos irmãos e irmãs, que todos nós, constantemente, pudéssemos dizer, até com certo orgulho, o Rei do Universo é meu amigo. Ou eu sou amigo do Rei do Universo, o melhor Rei deste mundo, o único verdadeiro Rei, aquele que não é um déspota, não é um mau governante, não impõe nada, mas conquista-nos pelo seu amor e pela uma vida de entrega, uma vida dada até à morte, até à última gota do seu sangue. Vamos pedir à Santíssima Virgem, à Mãe do Rei, que nós nos entusiasmemos com este nosso Rei, que nos sintamos sempre chamados a estar perto dele e que não deixemos de convidar e propor a sua proposta de amor e de verdade a todas as pessoas que se cruzam na nossa vida.